noite já passou. Não me ligue nem me procure mais, porque você perdeu o amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Rainha Araújo, a voz da emoção. Leve nosso show pra sua cidade. Contato é o WhatsApp 91 98103 9530.